Deus não quer nem saber se tá de terno ou de bombeta igual mano. Igreja é hospital pra doente, não é museu pra santo. Então, essa é a hora de buscar uma melhora, irmão. Pra pedir perdão, não tem que ser forte que nem Sansão. Não tem que ter a fé de Jó, nem ser sábio igual Salomão. Pra Deus aceitar você, não tem que ser igual foi Davi. Mas tem que saber que o Deus que promete vai cumprir. E ele é capaz de mudar vidas, da água pro vinho. Em meio ao caos, lamaçal, te indico o melhor caminho. E não te abandona nunca, apesar de não parecer. Tá no barraco, no hospital, na cadeia junto de você. Desempregado, pensando em suicídio. No balcão do boteco tomando uma cheia, ou de quebrada acendendo cachimbo. A caminho do tribunal, aguardando a condenação. Seu sofrimento é o sofrimento de Deus, não esquece não. O Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. O mesmo Deus do noia, do alcoólatra e do ladrão. É meu Deus, amém. É seu Deus, amém. É o Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também. O Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. O mesmo Deus do noia, do alcoólatra e do ladrão. É meu Deus, amém. É seu Deus, amém. É o Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também. Sofrimento do idoso abandonado no asilo, Deus tá. Nos momentos de aflição e agonia, melhor amigo não há. Nas casas de recuperação, Deus faz milagre, transforma alcoólatra em ex-alcoólatra, noia em ex-noia. E você me diz: acho que Deus esqueceu de mim, Tiagão. Fiz e faço tanta maldade, já nem tenho mais salvação. Assim como você, eu também pensava que Deus não queria nada comigo. Que ele não olhava pra mim, que me considerava um caso perdido. Mas ele olhava pra mim, assim como ele olha pra você. Drogado, algemado, chapado, o jeito que vier ele vai te querer. Não vai resistir se seu pedido de perdão for verdadeiro. Morto pro mundo, nascido de novo, pra tropa de Cristo, mais um guerreiro. Cheio de tatuagem, de boné, o jeito que tiver. Em Moçambique, pés descalços dão uma aula de fé. O interior tem que ser mudado, exterior é só a capa. Retire a capa de um livro, o conteúdo continua nas páginas. Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. O mesmo Deus do noia, do alcoólatra e do ladrão. É meu Deus, amém. É seu Deus, amém. É o Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também. Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. É o mesmo Deus do noia, do alcoólatra e do ladrão. É meu Deus, amém. É seu Deus, amém. É o Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também. Que maravilhoso esse Deus que me aceitou. Cheio de defeito e maldade no coração, me perdoou. Ele sempre me amou, e eu também sempre o amei. Mas só amei da boca pra fora, nunca me sacrifiquei. Nunca abri mão de nada pra agradar o Senhor. Crime, cachaça, balada, só dei desgosto, mas ele esperou, demorou. Mas hoje tô aqui de joelho diante de ti, pra honrar, glorificar aquele que nunca esqueceu de mim. De ressaca, nunca esqueceu. Na cadeia, nunca esqueceu. Na cena do louco com a arma na cinta, nunca esqueceu, mas sempre sofreu. Toda vez que eu prometia que ia mudar e não cumpria, você aí de cima chorava enquanto eu sorria, me divertia. Famoso, várias viagens, vários convites, vários amigos, agenda cheia, vida vazia, me sentindo perdido sozinho. Eis que um dia alguém bate a porta do meu coração e eu deixo entrar. Minha parte eu fiz abrir a porta, agora é com Deus, deixa ele operar. Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. O mesmo Deus do noia, do alcoólatra e do ladrão. É meu Deus, amém. É seu Deus, amém. É o Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também. Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. O mesmo Deus do noia, do alcoólatra.